сезон. Tátil 63, temos 174 a bordo, nossa autonomia, 3 horas mais 55 e o Galeão. É 315, Índia Alfa, no ponto de espera 118,5, altímetro marca agora 1011, tem um bom voo. Índia Alfa, lá 18,5 com 1011, graças a mais. O Guardião 02, POB 03, é porta livrando CTR. Salvador, trip 5401 para pushback, sanamento, ponte 1. Trip 5401 autorizado, pushback, sanamento, chama táxi. Autorizado, chamar táxi 5401. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Gente, confirme a notificação. O pés para mão? Até me escuta a guarda, por gentileza. Nossa cópia. Autorizado para morro de São Paulo, mil pés, da cola da 17, corredora Xé, após decolagem direito, aciona 0153 no transponder, 119.8 transponder. Cotejamento correto para... Confirme só pessoas a bordo, por gentileza. Tracionamento TAC 118.6, 1.011 no altímetro, bom voo. Se oceane 6142. Vou seguir com os dados, por gentileza, Oxa. 85 a bordo, 3 horas, Aracaju. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118,5. Altímetro marca agora 1011. Juliette Alfa 18,6. Livre acionamento, informe para o táxi, chega no rádio. Agora melhorou um pouco. No Chile Quebec Serra. Paulo Salvador, Oceaner 6203, na posição 2. 6203 é o número 2 do setor, mantém a minha escuta e aguarda. Agora, da 6203. Oceaner 63. 18,6 para o cruzamento. Guardião 07, o senhor vai sobrevoar qual setor, quantas milhas e qual a missão policial, confirme? de sobrevoo, confirme. Bruno, nomeia após a passagem do Ocean, ingresso via Juliette pelo 08. Após a passagem da aeronave da Ocean, ingresso via Juliette para a posição 0841, nomeia. Kilo Quebec Serra, cópia. Autorizado morro de São Paulo, meu pé, decola da 97 no Axé, após decolagem direita. Aciona 0135 no transponder, 1198 controle. Prole. Dentley, frequência para coordenação, Guardião 02, bom voo. Tracionamento TAC 118.6, 1.011 no altímetro, bom voo. Ali mantém. Oxiana é 6142, ali mantém. E mantém, 6142. Kilo Quebec Serra, aciona e chame táxi. Kilo Quebec Serra, livre o táxi e chame para ingresso. Torre 2590 na altura para o cruzamento. Pulso 02590, autorizado, cruzamento, ingresso na Alfa, mantenha, me escuta até o ponto de espera. 7, ingresso na, livre cruzamento, ingresso na Alfa, sua escuta até o ponto de espera, 2590. Kilo Romeu Oscar, informe alinhado e pronto. Eu não entendi, confirme? Chama táxi. Camarada. Ativo, mantenha a posição, Kilo Quebec Serra. Oxiana é 6315, decolou 51, chame o controle em 198. 198, obrigado. Kilo Quebec Serra, acione 0123, ok? 0123, Kilo Quebec Serra. Muito boa tarde, sou o Oxiana 6315. 7315, contato decolagem, sobe o 360 da Euleda, BDF, a saída. 360, pode voar direto, Leda? 2290. Sua decolada com o Pro Nordeste sem interferir com as pistas da cabeceira 17? Salvador 35401 para o táxi, está com 82 a bordo, 2 horas e 15, alterna Vitória. Era 6142, autorizado a decolar, 100 graus com 13 nós. Da Força Aérea que está prosseguindo para o ponto de espera como número 1 via Alfa e após a passagem do mesmo ingresso via Índia Alfa. E quando no ponto de espera 118.6, o altímetro marca agora 1.011. Gente, após a passagem do tráfego como número 1, sai como número 2, no ponto de espera torre 18.6, 1.011, ajuste 35401. Decolagem 1 com 13 nós, quilo Romeu Oscar. Fala Salvador, é o Trip 52. O Trip 5627. 7, controle 500 pés, sobrevão pedágio. O Fossária 2590 está no ponto de espera, está 120 ponto. Alinha e mantém, Fossária 2590. Alinha e mantém. Aqui ainda, só um minuto. Estamos 170, se não me engano. Puka. Competitivo é 190. Então prepara a Puka Jama direto. Puka Jama direto, obrigado. Nada. controle, Oceané 6142, boa tarde. 6142, boa tarde, contato radar decolagem, sobe o 350, Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, 350, 6142. Autorização do táxi. Para o táxi, na 3144, com 108 a bordo. A 500 pés de corredor Axé, é ponto fora da barra. Autoriza 2500 pés na proa de boa, senhor? Segue Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1011, bom voo. Altímetro 1011, Juliette Alfa no ponto de espera 2, então é 3144. Boa tarde. Boa. Ah, gente, 0. 5401 no alinhar e manter. Ali mantém 5401. Dois, pode voar Aracaju? Aguarde coordenação com o centro, 6142. 742. Quebec CA decolou ao 55, chama o controle em 119.8. 98, Quebec CA. Controle Salvador, Quilo Quebec CA. Quilo Quebec Serra, 1000 pés no corredor Axé, reporta fora da barra. Passarei, Quebec Serra, autoriza voar direto morro. Quilo Quebec Serra, autorizado 1000 pés novo, atente a tráfego a 12 horas, 2 milhas. É o mesmo tipo, um Bravo Novembro 2, Papá, subindo para 2500 direto morro também. Ok, tá visual com o tráfego, Quebec Serra. Show 02590, decolado ao 56, chame o controle em 119, decimal 8. 119.8, 2550, controle. Do farol da barra? Tente, aponta farol da barra, guardião 02. Controle, passada 2590, decolado. 02590, contato da decolagem, sobre o 380, sei da Gole, Eval o Fito. Sente para o 380, perfil da Gole, Eval 2590. Graus 17 nós, livre de colar, trip 5401. Quero chegar da Mari. 3 horas e 40, altera agora. 0 pronto, tá 3144. Alim mantém, 3144. Alim mantém, 0, tá 3144. 3011. De Alfa, 386, 63, 6203. Oceané 6142, Aracaju da presente. Aracaju 6142. Oceané 6315, Centro Pacífico 251, Secundário 3325. 251, 2325, grato. Controle, é o 35401, boa tarde. 5401, boa tarde. Contato da decolagem, sobe ao nível 340, perfil da Eulida Bidev. 340 da Eulida Bidev. Olho, Força Aérea 2590. Confirma para o controle. 2590, autoriza direto ao FITO. Aguarde 2590. Guardião 02, prossiga. Salvador, gol 781 no pushback, acionamento no medo. 2. Salvador, 5267, pushback, acionamento, bate 3. Autorizado, pushback, acionamento, chama ataque, 5267. Dado, chama ataque. E 2 graus com 15 nós, livre decolar 3144. Livre, tá 3144. Chiné 6213, ponto cara pronto. 6213, a linha mantém após o tanque. Linha mantém após o tanque, 6213. Controle ao TP5401. 401, prossiga. É possível coordenar para o direto Porto Seguro para a gente? Presente Voaleda, aguardando coordenação para Porto Seguro, TP5401. Está presente Leda, aguardando Porto Seguro, TP5401. Decolado ao 01, 1701, chame em 198. 198, obrigado, boa tarde, 3144. Passando o Juliette em Jesus, confirme acionado 0112 no, através do corredor Caixa Pregos. Seu POB está no regresso a Salvador? O Juliette de Azul está autorizado. Um no meu pés, pro outro farol da barra, reporte a pronto com o fim. Juliette de Azul, confirma seu procedente. Possível seu POB. Seguinte, POB 08. Salvador de Salvador, boa tarde. 3144, muito boa tarde, está sob contato a radar na decolagem, sobe a nível de voo 370, a saída Momo Albo Frot. Momo Frot, Momo Albo Frot, está 3144. Eu chamo a Hermia 142, da presente chama Recife no 2545, alternando 126, decimal 85. 2545, 2685, boa tarde. Sierra, temos o tráfego somente do Kilo Rio Oscar seguindo para Morro a 2500 pés. Não temos nenhum outro tráfego reportado nesse setor, tem frequência livre. Número 7, prossiga. É, está aqui próximo ao pedágio, eu consegui para pouso aqui no setor, próximo a Tibraz. Gente, vai pousar nesse setor, não temos tráfego conhecido, tem frequência livre, Guardião 07. 07. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Linha do litoral, após situação, intenção retorno a Salvador. O Guardião 02 chama a torre agora, 18 decimal meia dúzia. 18, meia, grato, Guardião. O Fusaria 2590, chame Recife, 1260, correção, 1288, alterna 1260. Chamará Centro Recife, 1288, 1260, 2590. Controle Salvador, Xener 6213, boa. Xener 6213, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 360, após 2000 pés, curva à direita, proa de Leda, após Leda, Bidev. 360, após 2000, curva à direita, proa Leda, após Bidev, 62, 13. Controle de Salvador, boa tarde, voo 7-5-4-5-2. Confirmeira a nave? O gol 1-7-5-5-4-5-2. 1754, muito boa tarde, acione identificação, chegada à maré, desce ao 060. Identificou 060 na maré, 1754. 3154, está livre da restrição e TAP desce inicialmente para 4000 pés, ajuste no 010. Livre das restrições em TAP, descendo para o 040, corrigindo 4000 pés, QNH 1010, está 3154. Controle no 807, vai atingindo o 100. 1807, muito boa tarde, acione identificação, chegada a ponto da 060. 067.0 no 0. Pronto. Vento de 100 graus, 169, autorizado a alinhar e decolar, pichão no 0. Autorizado a alinhar e decolar no 0, 35.267. Apoio no posto de seguro da presente, 30. Xener 6314, acione identificação, chegada a Mari, desce ao 080, redução 2309. Voo 754, da presente voo ITAP, descendo para 5000 pés, o ajuste no 011. Da presente ITAP, para 5000 pés, 011, no 754. Da 3154, desce a 2000 pés, o ajuste no 011, 1011, está livre LS, reposta estabilizada. QNH 1091, livre LF, tá 3154. Boa noite, 07 sindicada. São 2409, gol 1807. Trip 5401, chama Recife, 1251, alterna no 33.25. Recife 251, alterna no 33.25, grato, bom trabalho, senhorita. Realmente. Oito uno, 4 horas e 4 minutos, galhão com 194, PLB. Confirmando 194, PLB. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera Y10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia, dúzia. O ajuste no 011 agora, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera. Romeu, acho que reporte no ideal de descida. O Guardião 02, solo 08, frequência livre, estacionar. Na decolagem, sobe a nível de voo 400, saída da El Leda Bridge, após 2000 pés, está autorizado. Curva à direita, proa de Leda. Após 2000 pés, da El Leda Bridge, 35267. Somente para informação de tráfego, tem aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 3 milhas, a 1.000 pés no rumo nordeste, Charlie 402 no corredor Bonfim. Está 3154, avisou com a aeronave à frente, um pouco à esquerda e abaixo. Está 3, gol, correção, gol 1754, livre da restrição em TAP, desce a 3.000 pés, o ajuste 1011. Livre da restrição em TAP, descendo a 3.000 com 1011 no 754. Uno 807, descida para 4000 pés, Ogil, Channel 011. Para 4000, 1011, Uno 807. Channel 63, Uno 4, descida para nível de voo 050. 3144, chama Recife no 2545, alternando 126, decimal 85. Recife agora 2545, até no 2545, obrigado, tá 3144. O Quilo Roberto, somente para informação, o tráfego do Quilo Quebec Serra está abaixo do senhor. Tem esse único tráfego conhecido no setor, tem frequência livre. Uno 807, redução 2009. 209, Uno 807. 314, redução 210, 9. 209, MMS, redução. Uno 754, controle. Escuta. Tem condições de voar duna da presente? Afirmativo. Voa duna da presente, desce para 2000 pés, ajuste no 010, 1010, está livre LS, reporta estabilizada. Da presente duna, desce para 2000 pés, reporta estabilizada LS, de novo. Zona 54, confirme estabilizado. Afirmativo, agora está na zona 54, campo verde. Completa final, chama a torre 198, decimal meia dúzia. Torre Salvador 198, meia dúzia, da 3154. Juliette Indy Zulu está ingressando no Interlac, proa da rotatória. Gente, Juliette Indy Zulu, reporte visual com o aeródromo. Gente, já vem visual com o capitão. Juliette Indy Zulu chama a torre 198, decimal meia dúzia. Torre 18, meia dúzia. Passou, boa tarde, Bruno. 781. Bruno 781, está sob contato radar, sobe a nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado curva direita pro de Dael, após Dael, Leda Bidege. 2000, após 2000, Dael, Leda Bidege. 781. Curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5023 no transponder. Pista 10, curva esquerda da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ 198, controle 5023 transponder, azul 4065. Só confirmando após a decolagem, curva direita, ok? Para a saída da Eulia da Bridge, chame pronto no portão 08, pushback acionamento, azul 4065. Curva direita, vai formar para o pushback acionamento. Final 251, alternando 133, decimal 25. 251, 133, 25, 6203, boa.